Fala pessoal do Cinefãs, eu sou o João Vera e sejam bem-vindos à primeira parte do episódio sobre a primeira semana de batalhas no The Voice Brasil. Esse é o Quinta Cadeira, aquele programa que se comenta sobre o que eu acabei de falar, que é o The Voice Brasil. E a gente já vai começar direto com o time Isa, logo com alguém que já tava no meu time também, Edielle Brandão contra o Euriel, que cantaram The Closer I Get To You. Muito lindo. Eu achei a Edielle um pouquinho contida e o Euriel mais solto, mas, assim, meio complicado, porque foi de uma entrega, de uma generosidade que eles cantaram, que foi muito lindo, sabe? E, assim, teve peguei, né? Porque já vou antecipando logo. A Edielle venceu a batalha, então é faturado pra mim também. E o Euriel foi escolhido também para um peguei, que foi selecionado por Michel Teló e por Lulu Santos. E ele escolheu o time de Michel Teló. E bom, gente, como nem tudo são flores, e eu também tenho minhas vantagens, cada técnico tem direito a 3 pegueis nessa temporada. E eu também sou um técnico. Não tô ali, mas eu sou também. Então eu não vou ser bobo nem nada e vou usar um peguei também nele, porque eu tenho direito. E é isso aí, entendeu? Eu não quero nem saber, eu queria ter escolhido ele no início. E aí eu não escolhi porque eu achei mais ou menos, não sabia se ia ou não, porque eu tava muito seletivo, mas agora eu não tô nem aí. Eu vou também botar ele na minha equipe, dane-se. Ele escolheu o Lulu Santos, ele já é um a mais. Ai, gente, olha. Bom, vamos pra próxima batalha. E logo depois a gente teve o contraste, né? Catarina Rosa, que é mais roqueira, e a Clara Castro, que é mais reggae, né? As duas do time da Ivete Sangalo cantaram Mais Ninguém. Foi legal ver esse contraste, ver o punch de uma com a doçura da outra. Foi bem legal. Eu teria dado a minha vitória também pra Catarina. E foi ela que ganhou e ninguém roubou Clara. Então, é isso. Vamos pra próxima audição. Audição, batalha. E agora foi a vez de Dan Abranches, time João Veras e time Lulu, e Carol Coutas, time Lulu, que cantaram Try, se eu não me engano, em Janis Joplin. Eu achei ele mais limpo e mais simples, né? Eu achei que a apresentação, a performance dele foi bem mais contida, mas também solta nas horas que precisava ser solta. Quanto a Carol, eu acho que ela teve muito mais interpretação e ela mostrou muito mais potência. Mas, assim, no conjunto da obra, foi muito lindo de se ver, porque foi uma performance mesmo. Foi bem legal, eles combinaram umas coisas. Ficou bem bonitinho. Mas quem levou a melhor foi o Dan. Ainda bem, porque amei. KKK. Carol não passou, Dan passou. É mais uma pra mim. Eu tô vendo que o editor vai me matar, porque eu vou acabar tendo que fazer um programa extra pra eliminar, pra poder ter o número certinho de vozes pra próxima fase. E é isso, gente. Vamos pra próxima batalha. Gente, a próxima batalha foi uma batalha muito, sei lá, sabe? Casou tudo. Casou a música, casou a dupla, casou tudo. Bom, time Isa, né? Aaron Modesto e William Kessler. Bom, perfeita apresentação. Eu não tenho muito o que falar. Eu acho que os dois fizeram um trabalho excepcional. Foi de uma entrega perfeita de um com o outro, de um sozinho com a música sozinho, de outro sozinho com a música sozinho. Foi tudo muito perfeito. Foi, não tenho o que falar. Sinceramente, eu tô muito na dúvida de quem escolher. Bom, mas a Isa escolheu o Aaron. Eu também tava achando que ia acabar indo pra esse caminho mesmo, porque eu acho que ele tava mais solto e ele tava mais inteirado no que ele tava fazendo, por mais que eu acho que o William tenha sido muito bom também. O William foi pro estação do peguei, né, que inclusive levou 3 pegueis, que foram de todos os outros jurados, obviamente. Mas, porém, entretanto, todavia, Michel Teló acabou, curiosamente, tomando um bloqueio duplo, mas que só foi contado o bloqueio do Lulu Santos, porque foi o primeiro a apertar o botão. E aí, ele escolheu a equipe Ivete Sangalo. Sim, a apelação dela na escolha, né, dos argumentos foi sucinta, foi certíssima. E ele acabou indo pro time da Baiana. Bom, Eu concordo com a decisão. Eu ainda tô com gente no jogo, porque ele ainda está disponível. Então eu ainda não perdi ninguém, graças ao bom Senhor Jesus e ao bom Senhor do Deus do The Voice. E vamos pra próxima batalha. E a sexta batalha da noite foi Fernando Júnior, que é do meu time, e Samuel Marques, né? Eles são do time Teló. É, cantaram Coisa de Pele, do Jorge Aragão. Gente, assim, eu vou falar do individual, porque esse pra mim o conjunto não funcionou muito não. Então assim, Fernando tava inseguro, mas ele foi dando uma crescida durante a apresentação. É, o Samuel, ele tava muito mais consistente, ele manteve mais o nível, né? Ele não decaiu, nem subiu muito, ele foi, fez o que tinha que fazer. E ele interpretou a música, foi bem legal de ver isso. É... Mas quem levou a melhor foi o Samuel, o Fernando foi eliminado. Eu não posso comemorar, né? Porque você viu que eu tava comemorando, que eu tava vendo tudo bem. E aí eu perco uma pessoa, porque ninguém roubou, né? Pegou o Fernando. E eu vou ficar a ver navios nessa aí, é o meu primeiro eliminado. Paciência, faz parte do jogo. Mas vamos pra próxima audição. Audição não, gente, batalha. Ih, tô com a cabeça em outro lugar. Bom, vamos pra próxima batalha, que é daqui a 3 segundinhos pra vocês. Bom, e a próxima batalha foi Larissa Marinoro contra Samara Alves, que cantaram Best Part. Gente, música gostosinha, né? Ai, adoro. Então, foi, eu acho que a batalha mais equilibrada de todas as batalhas até agora. Foi muito lindo de ver a entrega das duas, como tava comedido, como tava tudo friamente calculado, como elas mostraram certinho o que elas tinham que mostrar. Foi uma batalha assim, Ivete Sangalo tá de parabéns pela sessão que ela deu pra essas meninas, porque que trabalho excepcional que ela fez. Sério, assim, foi muito equilibrado, cara. Elas são muito parecidas, elas se entregaram legal, elas estavam ali numa vibe. Vocês não têm ideia da vibe que tava. Não tem ideia. Pra quem viu, até tem ideia. Bom, falando de negócios. Larissa Marinoro, muito boa. Samara Alves, muito boa. Gosto das duas? Gosto das duas. Mas infelizmente só uma pode ficar. E a Ivete Sangalo escolheu a Samara pra integrar a equipe dela. E por um fiozinho de cabelo, a Isa, aquela nojenta, porque eu já tava apertando o meu botão do peguei aqui. A Isa, aquela nojenta, cara, ela demorou 50 anos pra apertar o botão dela. A menina tava quase indo embora quando a Isa virou, apertou, bateu no botão e falou assim: não vai embora ainda, calma aí. E aí agora ela foi roubada pelo time da Isa. E eu também tô usando o meu roubo, porque assim, muito sensacional, muito bom, sério. É... Teve uma entrega, teve uma honestidade, uma sinceridade muito legal no que ela tava fazendo. E por isso não tem como deixar essa cantora passar, como a Ivete mesmo falou. Então, já usei dois roubos. Só tenho mais um, tem mais quatro programas por aí. Então esse último roubo eu vou guardar assim pra quando tiver. Porque essa me empolgou muito, eu não tinha como deixar passar. Me empolgou demais. E... roubo é feito pra você usar quando te empolgam muito. E como me empolgou muito, e eu já falei tanto empolgou muito, que pode até ter uma contagem de empolgou muito aqui, eu vou apertar meu botão de peguei pra ela. Vou roubar, não quero nem saber, entendeu? Então até agora eu já usei dois botões, falta um só. E é isso. Vamos aguardar a próxima audição. Que vai ficar pra próxima parte. Pra você que tá ouvindo isso no Spotify, vai ficar pra daqui a alguns segundinhos. Pra você que tá ouvindo no site, vai ficar pra quando você quiser, porque o programa de terça-feira acaba aqui. Eu volto pra falar do programa de quinta-feira daqui a não sei quanto tempo pra cada um, porque cada um vai ter seu tempo. Mas é isso, gente. Foi um programa bem proveitoso. A princípio eu só perdi uma voz. Então, e eu já usei dois roubos, então eu tô meio... ih, complicado. Se for isso mesmo, me cortar pela metade, pelo que eu entendi, eu vou ter que reduzir a minha equipe para 11 pessoas se eu já não tiver esse contingente aí. Então, o trabalho tá complicado porque até então só um não passou, né? Eu tô acertando bem no pessoal. Ai, esse trabalho de técnico não é fácil não, sabia? Bom, eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco. E... Enfim, até mais.